deixou tão deprimido. É sempre bom desabafar. Lembra aquela mina que um dia eu te apresentei? O que é que tem? Ficamos juntos um bom tempo e eu me apaixonei. Tudo bem, é tão normal um homem se apaixonar. Ela foi embora. Assim não chora, aposto que ela um dia vai voltar. Meu Deus, mas que demora, mais um pouquinho vou pirar. Eu já nem sei quem eu sou ou me chamo. Ai, que saudade daquela que eu amo. Sei que eu notei você meio estranho, há um cabelo baixo, sozinho num canto. E aí, Renatinho? Tô sofrendo tanto longe dela. Ô, Picolé, pode contar comigo, mas eu aposto que ela vai voltar. Preciso tanto conversar, falar de tudo que aconteceu comigo. Pode falar o que aconteceu que te deixou tão deprimido. É sempre bom desabafar. Lembra daquela mina que um dia eu te apresentei? O que é que tem? Ficamos juntos um bom tempo e eu me apaixonei. E não chorar, aposto que ela um dia vai voltar. Meu Deus, mas que demora, mais um pouquinho vou virar.